Rádio Capixaba e a hora 8:07. Este é o programa Voz da Libertação na Comunicação, do seu irmão em Cristo, Diácono Edson Pitangui. Ouvintes, Deus abençoe a sua vida, a sua família. Este programa é um órgão oficial da nossa Igreja Pentecostal Deus é Amor, com sua sede mundial na Avenida do Estado 4568, bairro da Liberdade, São Paulo, capital. Direção geral está a cargo da nossa irmã Ereni Miranda. E a nossa Igreja Deus é Amor, setorial de Vitória do Espírito Santo, está na Avenida Santo Antônio, número 366, volta de Caratuíra. Responsabilidade, pastor Odair Gomes. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Muito obrigado pela sua audiência nesta programação pela rádio.